Música de todos os quadrantes. Vestígios recentes da música tradicional. Terceiro programa sobre os pigmeus da floresta centro-africana. As menções escritas às populações de pigmeus remontam às crónicas das expedições para o interior do continente africano enviadas pelo faraó egípcio Pepi II. O primeiro explorador egípcio hoje conhecido foi um nobre de nome Arkuf, que viveu por volta do ano 2300 a.C. Esta personalidade, de quem se sabe muito pouco, realizou algumas viagens trazendo mercadorias para o seu soberano. Na sua derradeira jornada, regressou com um anão dançarino dos deuses da terra dos espíritos. Os gregos atribuíram a estas populações a designação de pugmaios, um fabuloso povo de anões com a altura de um côvado, medida equivalente a 66 centímetros. Ao longo das épocas, uma aura de mistério e lenda parece rodear estes indivíduos. Um curioso relato é redigido por Cláudios Elianos, um romano que viveu entre os anos de 170 e 230. Na obra De Natura Animalium, compilação de referências antigas sobre as características dos animais, retiradas da leitura de autores gregos que o antecederam, bem como baseados na sua própria experiência pessoal, Cláudios Elianos faz este insólito comentário. Sobre a raça dos pigmeus, ouvi que eles eram governados de modo peculiar, devendo-se tal ocorrência ao insucesso de uma linha masculina, passando por isso a serem governados por uma mulher. O nome dessa mulher era Gerana, e os pigmeus adoravam-na como uma deusa, otorgando-lhe honras demasiado majestosas para um ser humano. O resultado, dizem, foi o engrandecimento excessivo de si mesma pelo pensamento, comparando-se a deusas sem conta. Foi especialmente Hera, Atenas, Artemis e Afrodite que, dizia ela, em parte alguma se aproximavam da sua beleza. Mas esta rainha não estava destinada a escapar às malvadas consequências da sua imaginação enferma. Hera, furiosa, transformou a sua forma original na mais horrível ave que existe, o Gro, que faz guerra aos pigmeus, porque eles, com as suas excessivas honras, conduziram-na à loucura e à sua destruição. Não é possível determinar hoje os vestígios de um idioma próprio destes grupos de caçadores da floresta. Todos eles falam dialetos bantu ou sudaneses, pertencentes aos seus vizinhos. A relação íntima entre o ser humano e a floresta é determinante para estas comunidades. Os seus dias são dedicados à harmoniosa vida em conjunto, à recolha de alimento, a inventar brincadeiras e entretenimentos e a celebrar ritos associados às forças sobrenaturais que presidem à natureza. Oh, Escutámos música dos pigmeus Zaka, da República Centro-Africana. Primeiro, um cântico chamado Mbola, que integra um ritual propiciatório, bondo, realizado antes de uma caçada coletiva. Depois, o primeiro dos quatro cânticos compõe uma cerimónia com idênticos propósitos e que decorre ao anoitecer na véspera da partida para a caça, o Zoboko. Este ritual concentra-se na figura do xamã e nos seus presságios. Possuindo o dom da clarividência, esta personalidade, observando o fogo, pode dizer quais serão os prováveis perigos que os caçadores irão defrontar e, inclusivamente, ver as configurações e cheirar os animais que irão ser abatidos. Para poder perscrutar as chamas, o vidente coloca um pedaço de folha sobre os olhos e entra em contacto com os espíritos dos antepassados, pedindo-lhes para capturarem os espíritos dos animais e extraírem a sua força vital. Obedecendo, os antepassados retiram a vitalidade aos animais e aprisionam-no no fogo, que nessa altura aumenta de intensidade. As criaturas a que isto sucedeu ficarão agora mais débeis e facilmente serão derrubadas. O xamã afasta-se por momentos e regressa completamente coberto de folhas de palmeira. Envergando este traje, o Zoboko, inicia então uma dança solitária, enquanto os presentes, sentados em seu redor, acompanham os seus movimentos, cantando ou batendo palmas. Enquanto os homens capturam animais de maior envergadura, as mulheres, por exemplo, pescam nos cursos d'água, criando com troncos e pedras pequenas represas, baixando o nível das águas para aí, com mais aptidão, servindo-se de uma espécie de bandeja feita de vegetais, apanharem os peixes, assando-os ou ingerindo-os no local. Outras tarefas reservadas às mulheres consistem, por exemplo, em desenterrar raízes, juntar folhagem, recolher frutos, caçar animais de dimensões exíguas, insetos, moluscos, batráquios, répteis, etc. Entre a riqueza gastronómica dos pigmeus constam as térmitas. Estas formigas são comidas cruas, grelhadas, moídas ou cozidas. As mulheres abrem um orifício num lado da termiteira, improvisam um telhado por cima e escavam um fosso junto à habitação destas sociedades de insetos. Depois, ateiam um incêndio nas redondezas. O fogo faz as térmitas levantar voo, bater contra o teto e caírem. Atraídas pelo fogo, são finalmente recolhidas no fosso. Focando novamente as caçadas masculinas e os rituais que as precedem, consideramos elucidativo incluir um interessante episódio narrado e testemunhado por Leo Frobenius. No ano de 1905, na área de selva entre Kasai e Luebo, no Congo belga, encontrei alguns representantes dessas tribos de caçadores, conduzidas da planura para o refúgio da floresta do Congo, e que ficaram a ser conhecidas na literatura sobre a África por pigmeus. Quatro deles, três homens e uma mulher, acamparam na nossa expedição durante cerca de uma semana. Um dia, ao anoitecer, quando começávamos a dar-nos otimamente, houve uma urgente necessidade de reabastecimento na cozinha do acampamento e eu perguntei aos três pequenos homens se eles nos capturavam um antílope, o que para eles, como caçadores, devia ser tarefa fácil. Eles fitaram-me espantados e um deles finalmente retorquiu-me que sim, teriam satisfação em fazer-me este pequeno favor, mas que nesse dia era já impossível, visto não terem sido feitos os preparativos adequados. Só no dia seguinte de manhã, os caçadores se consideravam prontos. Após esta conversa, separámo-nos. Os homens começaram a fazer a exploração e finalmente instalaram-se sobre um lugar alto no monte das cercanias. Como eu estava muito curioso em saber de que consistiam as preparações deste povo, levantei-me antes do nascer do sol e escondi-me nos arbustos próximo da clareira que os pequenos indivíduos escolheram na noite anterior para as suas preparações. Enquanto estava ainda escuro, os homens chegaram, acompanhados pela mulher. Os homens inclinaram-se sobre o solo e limparam a zona, alisaram-na até ficar completamente plana. Um deles desenhou algo na areia com o dedo, enquanto os outros homens e a mulher murmuraram fórmulas e preces. Após isto, houve silêncio enquanto pareciam esperar por qualquer coisa. O sol apareceu então no horizonte. Um dos três pôs uma flecha no arco e, em posição de disparar, avançou para o chão alisado. Momentos depois, os raios solares atingiram o desenho e, nesse preciso instante, a mulher levantou as mãos, como se quisesse chegar ao sol, e pronunciou em voz alta algumas sílabas ininteligíveis. O homem disparou a flecha sobre o desenho. A mulher voltou a gritar. Depois os homens precipitaram-se para o interior da floresta com as suas armas. A mulher permaneceu de pé alguns minutos, regressando de seguida ao acampamento. Quando ela se afastou, eu, deixando o meu esconderijo, aproximei-me do lugar e vi o que estava desenhado no chão. Era um antílope e a flecha estava espetada no seu pescoço. Para o homem dito primitivo, na ordem mágica ou sobrenatural da natureza, a sua relação com os animais e o meio em geral é fundamental. A caçada em si funciona como um ritual, um sacrifício do animal, e não propriamente como um acontecimento banal. Através da imitação, o homem acredita ter poder sobre a coisa que imitou. A semelhança é o meio através do qual se estabelece a sua absoluta convicção de adquirir e exercer poder sobre o objeto representado. Da semelhança nascem ideias e conexões sobre o que se pretende imitar. Mas escutemos o final do relato de Leo Frobenius. Enquanto os homens estavam ausentes, eu quis regressar ao mesmo lugar para tirar uma fotografia do desenho. Todavia, a mulher que ficou junto a mim impediu-me de o fazer e pediu-me seriamente para desistir do meu intuito. Os caçadores apareceram nessa tarde com um belo macho antílope. Foi morto com uma flecha no pescoço. O pequeno povo entregou a sua presa e, com alguns tufos de pelo do animal e uma cabaça cheia do seu sangue, foram até ao referido lugar do monte. Só passados 2 dias voltaram a juntar-se a nós. Saboreando vinho de palma, comecei a falar do assunto com o mais velho dos três homens, aquele que me parecia mais de confiança. Disse-me simplesmente que ele e os outros foram depositar o pelo e o sangue no desenho do antílope, tirar-lhe a flecha e depois apagar tudo. Relativamente ao objetivo da operação, nada pude aprender, exceto ele dizer que se não tivessem procedido deste modo, o sangue do antílope seria destruído e que o apagamento do desenho tinha de ser efetuado também ao nascer do sol. Pediu-me ainda para não contar nada do que ele me disse à mulher. Pareceu-me estar de facto preocupado com as consequências de ter tido esta conversa comigo. No dia seguinte, os pigmeus deixaram-nos sem sequer se despedirem, sem dúvida a pedido daquele que foi o chefe do pequeno grupo. Mango! Thank you. Estratos da música que presidam uma difícil e cansativa dança ritual denominada por Buma, executada por pigmeus Baka da República dos Camarões. A função deste ritual é trazer um incentivo do prazer da vida, a quando, por vezes, a mágoa e a tristeza oprimem uma família, seja por doença, acidente de caça ou falecimento. Este canto tem, portanto, uma intenção animadora. Transmite alegria, sendo igualmente emprego na recepção de visitantes e em ocasiões festivas. O executante, só existe um por família, usa chocalhos à volta da cintura e um cinto de casca de árvore batida, onde estão presos pedaços de pelo de macaco. Pendentes nos braços e ombros estão amuletos e na cabeça um penacho. Os participantes seguem este indivíduo que imita, por exemplo, o chimpanzé, o gorila, a pitão, o elefante ou o lagarto. A mímica joga com efeitos obtidos de composições individuais e coletivas. Os pigmeus também por vezes abandonam o seu refúgio florestal para permanecerem algum tempo a trabalhar nos campos de lavoura dos seus vizinhos negros ou para fazerem com eles intercâmbio de produtos. Cada vez mais existem casamentos entre mulheres pigmeus e camponeses. Porém, não sucedem uniões no sentido inverso. Umas vezes as mulheres são seduzidas a ficar. Outras, quando os grupos de pigmeus têm mulheres em abundância, vendem a cônjuge ou uma das filhas aos residentes próximos para trabalharem na lavra. Os pigmeus são considerados seres humanos inferiores pelas etnias adjacentes, bem como pelos evangelizadores da região, em grande parte porque se recusam a aceitar o Deus dos brancos. Apesar de sentirem curiosidade pelo cristianismo e gostarem de assistir às cerimónias das missões, porque podem cantar, não aceitam a conversão. Para os pigmeus, a única entidade que reverenciam é a floresta, a mãe de todos eles. Dos casamentos entre mulheres pigmeus e agricultores, resultam primeiros partos muito difíceis. O bebé germinado é demasiado robusto para o pequeno tamanho da mãe. No nascimento, em geral, opta-se pela morte do bebé, pois interessa que a mulher sobreviva, por ser um instrumento de trabalho nos campos. Oh, a música de dois momentos relacionados com entidades sobrenaturais, sonoridades que demonstram o diálogo entre os pigmeus Bibayak, do Gabão, com dois espíritos da floresta, respectivamente Kozé e Tsingui. Kozé surge associado a celebrações coletivas, tem fisionomia humana, mas completamente revestida de folhas. Participa nas danças, rodeado por mulheres. Depois esconde-se numa choça igualmente feita de folhas, construída numa extremidade do acampamento. No interior desta edificação, o personagem sopra uma trombeta feita de um tubo de medula de palmeira apontada para o chão. Começa então um diálogo com a voz camuflada pelos sons da trombeta que se supõem vir do solo. O outro espírito chama-se Tsingui e aparece durante os preparativos e a conclusão da caçada ao elefante. Trata-se de um indivíduo completamente coberto por longas fibras de ráfia, presas em arcos sobrepostos, de modo que, enquanto ele rodopia no centro do acampamento, a máscara encolhe e dilata. O homem que enverga esta indumentária sai e dirige-se para um recinto, nas proximidades que serve de lugar de reunião de iniciados e de bastidor da cerimónia, onde a máscara... Ouvirão música de todos os quadrantes. Um programa de João Soares Santos.